livre para quem quiser se ver. E no giro do disco uma volta a falar. A música rap acabava de nascer. Movimentos fortes que o corpo parecia quebrar os seus ossos. Mas era dança, as pessoas admiradas perguntavam entre si: o que é isso? Nossa, como ele faz? Não podemos deixar de falar da arte, que a maioria não sabe o que é. O grafite é a expressão da cor, demonstra a alegria ou então a dor. Não faça confusão, não é pichação. Você aprende muito com o que você vê. E o que você vê nada mais é que o hip hop. Veremos as flores. Hip hop, yeah.